Fecheiro 67, página 657. Jamie retirou o dedo e olhou de soslaio para a tigela de água. Bom, é uma pena não usar a água quente. Devolvo-a ao Murphy para fazer sopa ou bebo-a? Desatei a rir. A tensão dissolveu-se de imediato. Usa para te lavares, cheiras a bordel. Era de se esperar, disse ele coçando-se. Há um bordel no andar de cima da taberna onde os soldados costumam ir beber e jogar. Pegou no sabão e deixou-o cair na água quente. Com que então no andar de cima? Disse eu. Bem, as raparigas costumam descer de vez em quando, explicou. Não seria boa educação proibi-las de se sentarem ao nosso colo. E a tua mãe deve ter-te dado uma boa educação, espero. Pensando melhor, talvez devamos ficar aqui ancorados durante a noite inteira, disse ele com um ar pensativo, olhando para mim. Achas que sim? E dormirmos em terra, sempre há mais espaço. E espaço para quê? Perguntei, já suspeitando. Tenho tudo planeado, disse, esparranhando água na cara com as duas mãos. E o que é que planeaste? Perguntei. Jamie resfolegou e sacudiu o excesso de água da barba antes de responder. Tenho pensado nisto há meses, disse, entusiasmado com a antecipação. Todas as noites, dobrado num catre que mais parece uma casca de noz, a ouvir os grunhidos e os peidos do Fergus do lado oposto do camarote, pensei ao pormenor naquilo que faria se tu estivesses nua e disponível, com ninguém por perto, e espaço suficiente para te servir melhor. Esfregou a barra de sabão vigorosamente entre as mãos e aplicou na cara. Bem, estou disponível o suficiente, disse eu intrigada. E aqui há espaço, certamente. Quanto a estar nua. E já trato disso, assegurou-me. Faz parte do plano, certo? Tenho de te levar para um lugar com privacidade. Estender uma colcha para nos deitarmos. Mas começarei por me sentar ao teu lado. Sim, para começar, de facto. E depois? Sentei-me ao lado dele no catre. Ele chegou-se a mim e mordeu-me o lóbulo da orelha muito delicadamente. A seguir sento-te nos meus joelhos e beijo-te. Fez uma pausa no relato para exemplificar, segurando-me os braços de tal forma que eu não podia mexer-me. Largou-me um minuto depois, deixando-me os lábios um pouco inchados, sabendo a cerveja, sabão e Jamie. O primeiro passo já está, disse eu, limpando restos de sabão da boca. E a seguir? A seguir, deito-te por cima da colcha, enterro os meus dedos no teu cabelo e provo o teu rosto, o pescoço, as orelhas e o peito com os meus lábios, disse ele. Pensei em tentar isso, antes de começarmos a guinchar. Eu não costumo guinchar. Ah, isso é que costumas. Vá, dá-me a toalha, está bem? E continuou, chocarreiro. E então pensei começar pela outra ponta. Levanto da saia e... O seu rosto desapareceu por trás da toalha. E o quê? Perguntei muito intrigada. E beijo-te a parte interna das coxas, onde a pele é tão macia. Talvez a barba tenha um bom efeito aí. Coçou o queixo, considerando essa possibilidade. Talvez, disse eu com a voz sumida. E o que faço eu, entretanto? Bem, tu podes gemer um pouco, se quiseres, para me encorajares. Mas para além disso, deixas-te estar quieta. Falou com tal convicção que não parecia precisar de encorajamento. Tinha uma mão pousada na minha coxa, por isso usou a outra para secar o peito com a toalha já úmida. Terminando, passou a mão por trás das minhas costas e apertou-me. O seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça, citei. E o seu braço direito abraça-me. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Um clarão de dentes brancos espreitou por entre a barba. É mais toranjas, disse ele com uma mão a apertar-me a nádega. Ou talvez cabaças. As toranjas são muito pequenas. Cabaças, disse eu indignada. Bem, algumas cabaças selvagens são bem grandes, disse ele. Mas sim, Isso é a seguir. Apertou-me uma vez mais e depois retirou a mão para limpar a axila do outro braço. Depois deito-me de costas e tu pões-te em cima de mim toda esticada para que eu possa agarrar-te as nádegas e as acaricie apropriadamente. Parou de se limpar para me dar uma breve amostra do que considerava apropriado. Não pude conter um suspiro. Então, continuou, voltando às suas abluções, neste ponto, se pretenderes espernear um pouco ou preferires fazer movimentos sensuais com as ancas e arfar ao meu ouvido, não me oponho. Eu não costumo arfar. Sim, costumas. Agora, quanto aos seios. Ah, estava a ver que te esquecias. Nunca na vida, assegurou-me. Não, continuou alegremente. Isso vai ser quando te tirar o roupão e ficares só de camisa de noite. Mas eu não estou de camisa de noite. Ah, não faz mal, disse, passando à frente. Pretendia chupar-te através do tecido fino, até que os teus mamilos endurecessem na minha boca. E depois despir-te, mas não interessa, cá me arranjo. Então, dada a ausência da camisa de noite, vou dedicar-me aos teus seios, até que te ponhas a balir. Mas eu não. E depois, disse ele, interrompendo-me, visto que tu, de acordo com o planeado, estarás nua, e se eu tiver feito tudo bem, até então, possivelmente disposta, possivelmente, talvez, disse eu. Os meus lábios ardiam ainda desde o primeiro passo que ele enunciara. E afasto das coxas, puxo as calças para baixo e fiz uma pausa à espera e perguntei obsequiosamente. O seu sorriso abriu-se substancialmente. Veremos então que tipo de barulhos fazes ou deixas de fazer, Sassená. Alguém tossiu na soleira da porta. Perdoe-me, Sr. Willoughby, disse Jamie. Não o esperava tão depressa. Não prefere jantar primeiro? E de caminho leva estas coisas ao Murphy para as queimar na cozinha. Entregou ao Sr. Willoughby o resto do seu uniforme e começou a revolver a arca em busca de roupa limpa. Não esperava voltar a ver Lawrence Stern, comentou. Como veio aqui parar? Contei-lhe o meu encontro com Stern no Ludasal e levou-me à casa do padre. Calei-me, lembrando-me subitamente de outra coisa. Esqueci-me. Deves a esse padre 2 libras esterlinas pela Arabella. Eu? Jamie olhou-me sobressaltado com uma camisa na mão. E sim, e será melhor que envies o Lawrence como embaixador. Parece estar-se bem com ele. De acordo. E o que aconteceu a essa tal Arabella? Foi ultrajada por algum tripulante? Pode-se dizer que sim. Ia começar a explicar-lhe, mas antes de conseguir falar, voltaram a bater à porta. Será que não me deixam vestir em paz? Protestou Jamie, irritado. Entre. A porta abriu-se devagar, revelando a presença de Marsali, que pestanejou ao ver a nudez do padrasto. Jamie apressou-se a cobrir-se com a camisa que tinha nas mãos e saudou-a com a cabeça. Marsali, filha, alegra-me saber que estás bem. Precisas de alguma coisa? Que cumpra a sua promessa, disse ela. E qual? Jamie parecia desconfiar. A de me casar com Fergus quando chegássemos às Antilhas. Apareceu uma pequena ruga entre as sobrancelhas ruivas. A espanhola fica nas Antilhas, não fica? Com efeito. Eu suponho que sim. Bem, está certo, eu prometi, mas têm realmente a certeza, os dois? Temos. E onde está o Fergus? A ajudar a colocar a carga. Preferi dizer, antes de zarparmos. Bom, Jamie deu um suspiro de resignação. Mas também te disse que devias receber a bênção de um padre. O padre mais próximo está em Bayamo, a 3 dias de viagem. Talvez na Jamaica. Está a esquecer-se de uma coisa, exclamou Marsali triunfal. Temos um sacerdote, aqui mesmo, o padre Fogden. Mas partimos de manhã cedo. Isto não demora muito, alegou ela. No fundo, são somente algumas palavras. Já estamos legalmente casados. Bastará a bênção da igreja, não é verdade? Apoiou uma mão no abdômen, onde presumivelmente guardava o contrato matrimonial, e baixou o corpete. Mas a tua mãe... Jamie lançou-me um olhar indefeso a pedir reforços. Encolhi os ombros com a mesma impotência. Não me parece que ele aceite, objetou Jamie com ar de alívio. A tripulação molestou uma das suas paroquianas, chamada Arabella. Temo que não queira fazer nada por nós. Fará por mim. Ele gostou de mim. Quase bailava de entusiasmo. Jamie estudou-lhe a expressão. Era tão jovem. Tens a certeza, filha? Perguntou por fim com muita suavidade. Ela respirou fundo. Sim, papá. Quero o Fergus. Amo-o. Jamie hesitou. Por fim passou uma mão pelo cabelo. De acordo. Envia-me o Sr. Stern. Depois manda-me o Fergus e diz-lhe que se prepare. Ah, obrigado, papá, obrigada. Marsali lançou-se sobre ele para lhe dar um beijo. Jamie apertou-a com um braço sem soltar a camisa com que se cobria e beijou-a na testa. Tem cuidado, advertiu, empurrando-a com suavidade. Não quero que chegues ao leito nupcial coberta de piolhos. Oh, como que recordando-se de algo, voltou-se para mim, ruborizada. Claire, poderia emprestar-me aquele sabão especial que prepara com camomila? Sim, sim, temos tempo, disse, lançando um olhar ao padrasto dela. Gostava de lavar a cabeça. Claro, respondi sorridente. Anda, vou ajudar-te a ficar bonita. Observei-a desde a cara redonda e brilhante até aos sujos pés descalços. Depois voltei-me para Jamie. Necessita de um bom vestido para a cerimónia. Sassená, protestou ele. Não temos... Nós não, mas o padre sim, interrompi. O Lawrence pode pedir ao padre Fogden que nos empreste um dos seus vestidos. Quer dizer, um dos vestidos de Hermenegilda. Creio que lhe servem. Jamie ficou atónito de surpresa. Hermenegilda? Arabella? Vestidos? Olhou-me com os olhos semicerrados. Que tipo de padre é esse, Sassená? Bem, bebe um pouco. Reconheci a meio caminho da porta e está muito afeiçoado às suas ovelhas, mas ainda se deve recordar de como se celebra um casamento. Foi um dos casamentos mais estranhos a que assisti. Quando tudo terminou, o sol já se tinha ocultado por trás do mar. Para aborrecer o Sr. Warren, o segundo oficial, Jamie declarou que só partiríamos no dia seguinte para conceder aos recém-casados uma noite de intimidade em terra. A mim não me ocorreria consumar um matrimónio num desses malditos divãs, disse-me em particular. Se eles copulam pela primeira vez ali, não conseguiremos separá-los. E desflorar uma moça numa cama? Certo, disse. Sorrindo para mim mesma, enquanto lhe derramava mais vinagre na cabeça. É muito atencioso da tua parte. Tinha-o a meu lado, na praia, brilhando, muito digno e charmoso, no seu casaco azul, na sua calça de sarja cinzenta, com os cabelos amarrados atrás com uma fita. A sua barba ruiva dava-lhe um ar selvagem, em contraste com a sobriedade do traje garboso. Mas esta fora cuidadosamente aparada, penteada e lavada com vinagre, pelo que estava bastante apresentável, como pai da noiva. Murphy e Maitland, as testemunhas, eram menos impressionantes, apesar de o cozinheiro ter lavado as mãos e o marinheiro ter lavado a cara. Fergus tinha preferido Lawrence Stern e Marsali escolheu-me a mim, mas afastámos a ideia. Em primeiro lugar, Stern não era católico, nem sequer cristão. E mesmo que eu não tivesse problemas com a religião, era provável que Leary, a mãe, não gostasse assim que viesse a saber. Disse à Marsali que tenho de escrever à mãe dela, a anunciar o casamento. Sussurrou-me Jamie, enquanto observávamos os preparativos. Mas acho que não devia dar mais detalhes. Pareceu-me muito razoável. Leary não iria ficar contente em saber que a sua filha mais velha se juntara com um ex-carteirista maneta com o dobro da sua idade. O seu instinto maternal dificilmente seria apaziguado ao ouvir dizer que a cerimónia de casamento tinha tido lugar a meio da noite, numa praia das Índias Ocidentais, celebrada por um padre caído em desgraça, ou mesmo excomungado, e que as testemunhas tinham sido 25 marinheiros, 10 cavalos franceses, um pequeno rebanho de ovelhas, todas enfeitadas para a ocasião, e um cocker spaniel que elevara o já generalizado espírito festivo ao tentar copular com a perna de pau de Murphy sempre que se lhe apresentava uma oportunidade. O que poderia piorar as coisas, no entender de Leary, era saber que eu tinha participado na cerimónia. Foram acesas várias tochas e colocadas em paus enterrados na areia, e o rastro das suas chamas brilhava em vermelho e cor de laranja contra o negro de veludo da noite. As estrelas das Caraíbas reluziam por cima das nossas cabeças como luzes celestes. Mesmo que não se tivesse passado numa igreja, poucas noivas se podem gabar de ter tido um cenário tão bonito nas suas núpcias. Não sei qual foi o milagroso argumento usado por Lawrence, mas ali estava o padre Fogden, frágil e insípido como um fantasma, com as faíscas azuis dos seus olhos como o único sinal de vida. Tinha a pele tão cinzenta como a batina e segurava o livro de orações com as mãos trêmulas. Jamie olhou de relance para mim e preparava-se para falar, mas acabou por sussurrar alguma coisa em gaélico e cerrou os lábios. Da boca do padre Fogden evolava-se um sabor às especiarias da sangria, mas pelo menos conseguira chegar até à praia pelo seu próprio pé. Cambaleando por entre as tochas, tentava, lutando contra o vento, voltar às páginas do livro. Por fim, vencido, deixou-o cair na areia. Disse e arrotou. Então desfilou entre nós com um sorriso de satisfação. Amados filhos de Deus! Passaram vários segundos, até que o grupo de espectadores se deu conta de que já havia começado a cerimónia e começaram então a acotovelar-se para que prestassem atenção. Aceitas esta mulher? Perguntou o padre Fogden, voltando subitamente um olhar feroz para Murphy. Não, protestou o cozinheiro sobressaltado. Não gosto de mulheres, são bichos sujos. Não? O padre Fogden fechou um olho. Olhou para Maitland. E você? Aceita esta mulher? Não, senhor, eu não. Mas seria um prazer, claro, disse rapidamente o rapaz. É ele, por favor. E apontou para Fergus, que lançava olhares assassinos ao sacerdote. Está certo? Mas falta-te uma mão, observou o padre Fogden em dúvida. A rapariga não se importa? Não me importo, assegurou a Marsali, imperiosa. Brilhava com um dos vestidos de Hermenegilda, de seda azul e bordado com fios de ouro ao redor do decote. Mesmo aborrecida estava linda. O cabelo, limpo e bem escovado, brilhava como palha fresca. Continue. E bateu com o pé, o que não produziu qualquer som, mas pelo menos pareceu assustar o padre. Sim, disse, nervoso, dando um passo atrás. Bem, suponho que isso não é impedimento, apesar de tudo. Se houvesse perdido o pênis, digo, mas tenho, não tem? Perguntou com ar preocupado. Senão, não posso casá-los, não é permitido. Para sufocar o iminente alvoroço, Jamie colocou-se atrás de Fergus e Marsali e pousou-lhes as mãos nos ombros. É este homem e esta mulher, disse, apontando para eles. Case-os, padre, agora mesmo, por favor. Retrocedeu um passo, restaurando a ordem entre o público com um olhar carregado. Bem, bem, O padre Fogden hesitou um pouco. Sim, bem, bem. Seguiu-se uma longa pausa, durante a qual o sacerdote olhou de relance para Marsali. O seu nome, disse bruscamente, faz falta um nome. Não posso casar quem não tem nome, assim como não posso casar a quem não tem pé. Marsali Jane McKimmy Joyce, disse ela em voz bem alta. Sim, sim, claro, Marsali. Marsali, é isso. Marsali, aceitas este homem, mesmo faltando-lhe uma mão e talvez outras partes que não estão à vista, como teu legítimo marido? Para o amar e lhe obedecer, desde agora e para sempre, com exclusão de... Nessa altura perdeu-se, desviando a atenção para uma das ovelhas que se havia aproximado da luz e mastigava aplicadamente uma meia de lã. Aceito. O padre Fogden recuperou a atenção. Depois de uma infrutífera tentativa de sufocar outro arroto, transferiu os seus olhos azuis para Fergus. E tu, também tens nome? E pênis? Sim, respondeu Fergus. E teve a prudência de não entrar em detalhes. Fergus. O padre franziu levemente o semblante. Fergus? Fergus? Fergus. Sim, Fergus. Está entendido. Não há mais? Preciso de mais nomes, claro. Fergus, repetiu em francês, com a voz tensa. Ele chamava-se Claudel, mas Jamie havia-lhe dado o nome de Fergus quando o conhecera 20 anos antes. Era natural que um bastardo, nascido num bordel, não tivesse sobrenome com que brindar a esposa. Fraser, disse uma voz grave e segura. Os noivos voltaram surpreendidos. Jamie assentiu com a cabeça, olhando para o jovem com um leve sorriso. Fergus Claudel Fraser, pronunciou lentamente e com clareza. Fergus pareceu transfigurar-se. Fraser, confirmou ao sacerdote com voz rouca. Pigarreou. Chamo-me Fergus Claudel Fraser. Uma breve cotovelada nas costas, aplicada por Maitland, devolveu ao padre a noção da sua responsabilidade. Bem, marido e mulher, é isso. Declaro-vos marido e... Não, não está certo. Não me disseste se aceitas. A rapariga tem ambas as mãos, disse para ajudar. Aceito, afirmou Fergus. Afundou a mão no bolso para tirar um pequeno anel de ouro. Provavelmente tinha-o comprado na Escócia e guardava-o desde então, para não consumar o matrimónio antes de ter recebido a bênção, não de um sacerdote, mas de Jamie. Estava feito. Marsali levantou o rosto radiante e encontrou um espelho nos olhos de Fergus. Sentiu o ardor das lágrimas por trás das pálpebras. Amo-te. Eu não sei o que tinha dito a Jamie no nosso casamento. Nessa altura não o queria. Mas no tempo decorrido desde então, sei que lhe o tinha dito 3 vezes. 2 em Craignadun e outra em Lallybroch. Amo-te. Ainda o amava. E nada poderia interpor-se entre nós. Ele olhava para mim. Senti o peso dos seus olhos azuis, escuros e ternos, como o mar ao amanhecer. Em que estás a pensar, meu querido? Perguntou com doçura. Pestanejei para afastar as lágrimas, sorrindo. As suas mãos eram grandes e cálidas nas minhas. O que te disse 3 vezes é verdade. E pus-me em ponta dos pés para lhe dar um beijo, enquanto os marinheiros faziam a festa.